Preta, chata, cara e arrumada. Sempre desfilando com o swag mais caro. Instagram milionário, rainha do bem bolado. Sempre paro tudo onde nós cheguemos encosta. O que eu faço hoje, amanhã já virou moda. Gostosa pra caralho, linda sem moderação. Ela me odeia, mas me tem como inspiração. Garçom, desce mais uma que hoje eu quero vacilar. Tô aqui sem calcinha, mas hoje não vou te dar. Não tá merecendo provar hoje desse mel. Faz merda pra caralho e quer paga de fiel. Não sou tuas garotas que aceita palhaçada. Se vacilar comigo eu te pago com mancada. Dona do meu dinheiro eu faço tudo que eu quiser. Beijo eles, beijo elas, dona do meu cabaré. Sempre posturada, safada e vida louca. Tenho cara de anjo, mas na cama eu sou uma loba. Quando eu vou embora fica ruim pra tu. 5 contra 1, 5 contra 1. Quando eu posto fotinha nova fica jururu. E faz 5 contra 1, 5 contra 1. Quando eu vou embora fica ruim pra tu. 5 contra 1, 5 contra 1. Quando posto fotinha nova fica jururu. E faz 5 contra 1, 5 contra 1. Dona do meu dinheiro eu faço tudo que eu quiser. Beijo eles, beijo elas, dona do meu cabaré. Sempre posturada, safada e vida louca. Tenho cara de anjo, mas na cama eu sou uma loba. Quando eu vou embora fica ruim pra tu. 5 contra 1, 5 contra 1. Quando eu posto fotinha nova fica jururu. E faz 5 contra 1, 5 contra 1. Quando eu vou embora fica ruim pra tu. 5 contra 1, 5 contra 1. Quando posto fotinha nova fica jururu. E faz 5 contra 1, 5 contra 1. Ai, ela não senta como eu, ela não fode como eu. Duvido que ela faz amor gostoso como eu. Sua preta, sua preta, sua preta.